ZYW 706, canal 228, Rádio O Diário Independente 93,5 FM. 60 anos de credibilidade. Uma emissora do Grupo Monteiro de Barros, Barretos, Estado de São Paulo.